sono Desmo 1. Alfa, Ponte de Sagilhete, 3305. Alfa, Sagilhete, 3 horas e 40, Galhão. Gente, até o portão, através do portão 62 é autorizado, 2043 aguarda para prosseguir. Até o através do 62, voo 2043. 3305, Juliette, portão 05. Salvador, boa noite, é 6303. O 6303 é a senhora indicação, descida para 4.000 pés, chegada a bomb, ajuste no 0 no 5. 4.000 na bomb, 6303. Direita Índia, ponto de espera, turno 895, ajuste no 0 no 5, ajuste no 6303 no 0. Direita Índia, 295, ponto de espera, ajuste no 6302. 6310, obrigado. Tá, 4298, assina a identificação, desce ao 050, chegada a Mari. 050, chegada a Mari, 4298. Afirmativo, como número 2, ponto de espera, turno 895, ajuste no 095, 2043. 1015, 1895, gol 2043. Negativo, aguarde a passagem do Boeing da Gol à retaguarda após sinta livre no 02. Ok, após a passagem do Gol, a retaguarda vai iniciar no 02, está 3258. Salvador, Xenemi, a 310, ponto de espera 10, está pronto para trás. 310, autorizado Linhares, decolar pista no 0, o vento agora de 180 graus com 09 nós. Linhares, decolar pista no 0, Xenemi, a 310, obrigado. 2 Salvador, operador, boa noite, voo 2043, ponto de espera 10, pronto. Boa noite, voo 2043, após o início da rolagem do Airbus da Avianca Lima, mantém pistando 0, voo 2043. Após a Avianca Lima, mantém voo 2043. Aprovado, chame táxi no 096. Chanair 6310, decolado ao 53, chame agora o controle Salvador em 120.8, bom voo. 208, Salvador, Chanair 6310, obrigado. Controle Salvador, Chanair 6310, cruza no 1200 pés, perfil Puka Jama. 6310, positivo, conforme contato radar, sobe e mantém 350, sai da Puka. Sobe, mantém 350, perfil Puka, Chanair 6310, obrigado. 2043, vento de 170 graus, 089, ajuste no 095, autorizado decolar, pista 10, voo 2043. Devido a colagem da 10, voo 2043. Decolado aos 55. Chama agora o controle de Salvador em 120.8, bom voo. 208, grato, voo 2043, até a próxima. Controle de Salvador, boa noite, voo 2043, 1280, da Euleda Mótica. O 2043, contato radar, você vai manter nível 360, senta da El. Nada El, 360, voa 2043. Espera quando pronto, chame torre 1 no 8, decimal 95-3858. Via Índia, ponto, espera quando pronto, 395-3858, obrigado. 4298, direto do Nada presente. Direto do Nada, 4298. Chanel 6313, segue como número 2 na aproximação, complete redução para 2309. 2309, 6303, 6303. Bruno 5, ponto de espera quando pronto, chame torre 1 no 8, decimal 95 na 096. 4, 7, 8. 295, pode estar a 10, 095, grato. Cordial, boa noite, Santa 3858, Santa pode ser. 3858, autorizado a linha de decolar, pistando 0, vento no 70 graus com 07 nós. Desde a linha e decola da 10, Santa 3858. Guarulhos, eu tenho aprovado o nível de voo 340. O senhor está pronto para cópia? Afirmo, está na 3855. 3855, autorizado para Sierra Bravo, Golfo Romeo, via para Zulu no 0 até Tango Bravo Eco. Nível de voo 340. Pista em uso no 0, primeira curva à direita, saída da El, transição Motiva. Controle 120 do Smog 8, transponder 5474, está 3815. Autorizado Guarulhos, nível 340, para o Zulu 190 até Tango Bravo Eco. Decola da 190 com curva à direita na saída da EL, transição Motiva. Controle 1208, Tana 5474, TAN 3895. Correto, cotejamento 3895, portão 3, chame pronto para o pushback acionamento. Boa noite, Zona 0, na minha parte, Lima, tem pistão no 0. Lima, tem no 0. Quadro 298 da Azul, descida para 2.000 pés, ajuste no 0, 1 no 5, livre LS, reposta estabilizado. 1015, desce 2.000 pés, 1015 o Azul, 4298, autorizado LS, reposta estabilizado na sua escuta 10. 3858, decolado ao 00, chame agora o controle de Salvador em 120 do Small 8, bom voo. 208, boa. Puxa, no 63-190, chama agora o centro, frequência 12545, secundário 12685, bom voo. 12545-2685, Xané 6310, obrigado. Controle, muito boa noite, é o 3258, decolado na sua escuta. 23858, contato radar, sobe e mantém nível 3-190, sai da Momo. Contato radar 3-190, quando possível, prontíssimo. Positivo. Desde então já autorizo o código e só fico no aguardo aqui da autorização do centro com a via coordenação. Autorizado o código. Código da presente, grato. 1, 2, 0, 4, 3. Chama agora o centro Recife, frequência 1-3325, secundária 1-25, decimal 1, bom voo. 3325-251, graça, gol 2043, até a próxima. Colchoné 6313 está sobre vetor, mantendo a presente proa, limite ao localizador. Vai seguir um Embraer 190 de Campinas para Salvador, aproximando pelo setor sul-oeste. É, sendo com que é 6313, mantém proa. O controle Salvador nos solicitou mais 2 minutos para sua decolagem devido à aeronave que decolou à frente ser a mesma saída, mas nível inferior. Pode ser no 3, está livre, para estabilizar aí, descendo para 2000, ajuste no 0 no 5, repórter estabilizado. Repórter estabilizado, estou lá na esquerda, 2000. Estabilizado a final, azul 4298. 4298, torre 1 no 8, decimal 95, bom pouso. 2895, obrigado, boa noite. 2 Salvador, meu rei, muito boa tarde, aliás, boa noite, é o Azul 4298, estabilizado final na sua escolha. Boa noite, Azul 4298, tráfego avistado, ajuste no 05, continua a aproximação, aguarde a pista livre, um borde da Gol iniciando a corrida agora, pista no 0. Observo mesmo, piscada à frente na corrida, o Azul 4298 segue. Cheque trem, pouso autorizado, pistão no 0, vento 170 graus com 089. Com as patinhas embaixo travado, o azul 4298 autorizado, pouso, segue, para um suave pouso, azul 4298. Voo no 096, decolado ao 05, chame agora o controle de Salvador, frequência 120.8, tenha um bom voo. 208, uma boa noite, obrigado. Controle Salvador, boa noite, gol no 096, cruza 1500. Noite no 096, contato radar, sobe e mantém nível 370, sai da Momo. Sai da Momo até o 370, gol no 096. Presente 58, é presente pro de Abuco. Abuco da presente, grato, 3858. 4298 no solo 07, libera a pista próxima interseção à direita e chame solo em 121, décima 1. Livre 211, muito obrigado, até daqui a pouco. É 313, é a torre de Salvador. Channel 6313 é a torre, Salvador. E? A frequência da torre, 6313, tem contato. 11895, 6313. Ah, 1895, graças. Peço na Juliette. Alfa, chamada para Juliette, 4298. No 3, boa noite, tráfego avistado, ajuste da 0 no 5, pouso autorizado na pista no 0, vento agora de 170 graus com 07 nós. Eu pouso na 10, mas 13 no 0. Rota 3518 para o full estacionamento. 2545-2685, obrigado, uma boa noite. Mas só a copulagem já estava iniciando. Imediato, está. Ok, então mantenha a posição, vou autorizar um tráfego da Azul ingressar no 1 antes, ok? Ah, sim, sem problema. Azul 4298, autorizado ingresso Juliette, portão 01. Então, autorizado Juliette, portão 1, 4298. Ah, pole position. Tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. M3 no 3 no solo aos 10, libera a pista próxima à direita e chame solo em 1, 2, 1, décima 1. Libera 2, 1, 1, M3 no 3. O solo após o azul está 3, 8, 9, 5, 3, 10. Após o azul de imediato, inicia, chama o táxi 3895. Fala, Senhor, minha 13 no 3, livrou na escuta. Minha 13 no 3, Alfa, chama o ingresso na Juliette. Alfa, reportará para o ingresso na Juliette. 3895 vai iniciar de imediato agora, senhor? Afirmativo, já 3895. Gente, então 3805 viu que o senhor não iniciou ainda. Mantenha a posição, vou autorizar o Ovienco em direção no 4, ok? Ah, claro que não vai manter. T313, autorizado ingresso, Juliette, portão 4. Autorizado, senhora Juliette, até o portão 4, empresa na frente. 3805, em coordenação após o Ovienco ingressar no 4, à sua esquerda, inicia o push chame táxi. Salvador, 3305. 3305, prossiga. Uma possível autorização para Recife nível 330. Copiado, Recife 330, prepare Pucca, transição Aracaju. Eu tenho 330 já aprovado, escute informação do ATIS. Aproximadamente 2 minutos, cópia 3305. 3305. Agora, senhor. Agora livre. Salvador, boa noite, é o Azul 5001, câmbio. Azul 5001, por gentileza, poderia entrar no seu lado a subida para Guarulhos, por favor? Subida da El. Da El, obrigado. Solo da 3815 para o taxa com 163, amor, 3 horas e 40, Fernando Galeão. Livre táxi 3815 via Índia, ponto de espera, Torrino no 8, decimal 95, ajuste no 095. Via Índia 1895, ajuste no 095, tá? 3895. Fortaleza 320 para Guarulhos, por favor, confirme no azul. Confirmo 320, chefe de nave. Obrigado. Azul 4235, acione identificação, desça 4 mil pés na proa de pelo, ajuste 1-0 no 5. Incluir o controle 120, decimal 8. Autorizado Recife, nível 330, conforme rota, decola da 10, Boca Jão Maracaju. 5505 é o transponde, 208 é o controle, tá? 3305, gate 55. 3305, correto, chama pronto, puxa o saneamento. Vai chamar pronto, tá? 3305. 3895, pode ser a pronto. 3895, autorizado alinhar e decolar cabeceiro no 0, vento no 60 graus, 99. Recife, alinhar e decolar no 0, tá? 3895. No 5, decola ao 21 no controle no 208. 208 a 3, 2, 3. Controle está 3895, decolou na 6. Tá 3815, contato radar na decolagem, sub mantém nível de voo 340 via saída da EL. 340 via DEL, autoriza a proa de morte, vai dar presente? Após os mil pés, autorizado voar na proa de Leda, tá 3895. Leda, tá 3895. Motor Salvador, azul 2782, ciente da PAPAP. 3782, oceano identificação. Mantenha por hoje Mari para a chegada Mari, reposta no horário de descida. Passar a horário de descida, azul 2782. Azul 3782, corrijo, vai na proa de TAP. Opa, na proa de TAP, azul 2782. Azul 4235, vai na proa de Duna, descida 2000 pés. Na proa de Duna, 2000 pés, para 235. Ground 1, this is Europe 084. Aeroflot 284, go ahead. Yes, 1-8, this is Europe 084. We will be ready for a startup in about 20 to 30 minutes. Could you please tell us which kind of depart we can expect tonight? Azul 2782, já o descida. Azul 2782, desça para nível de voo 050. Descida para o 050, azul 2782. Azul 4235, livre LF, que foi pista 10, reporte no localizador. Localizador, cadê o 3? Azul 2782, autorizado por hoje. Zona em descida 3000 pés, ajustado 1095. 1095, Duna, 3000 pés, azul 2782. 5972, acione identificação, desça 4 mil pés, via chegada Gonfi, confirme sua velocidade indicada. E 5972, confirme sua velocidade indicada. Bem, eu reduzo a 2509. Agora número 3 na aproximação. Europa 084, ready to copy now? Yes, go ahead, please. Clear to Madrid, flight level 370 via Upper Zulu 10 until Natal position, November, Tango, Lima, and after accord of flight plenary room. Take off runway 10, after take off left to turn with Puka, Departure, Papa, Uniform, Chai, Alpha, and Zipa transition. Zulu, India, Papa, Alpha, Romeo. Call code 5510 and Salvador Departure, frequency 120.8. Okay, I will say again everything, but just told you that you have a lot of background noise that makes so difficult the communication. So we are clear for the departure to Madrid. We are runway 10, Pipa, Upper Zulu 10, November Tango Lima. Flight and route, initial level will be 370. Departure will be after departure Puka, Papa Uniform, Charlie Alpha, Pipa transition, here Zulu, India, Papa Alpha, Romeo. We are escorting 551. 5510 and Salvador departure, frequency 120.8. 5510 and 120.8, Europa 084. Correct, Europa 084, call right for pushback and setup. We got you back for the setup and pushback, thank you. Bono 246, sem identificação, autorizado descida nível de voo 050, voe na proa de Bonfi para a chegada a Bonfi. Chanel 6313, Guarulhos autorizado, 360 nível, no peso Luno 0, decola da pista 10, curva direita, subida da Euleda Motiva, interceptor via. Aciona 5507-1208, controle. No Rio 5972. Autorizado 360, Guarulhos autorizado por esquerda da Euleda Motiva, 7302. Barulho aí. Está autorizado 4235. Azul 4235, chame torre 198, decimal 95. 1895, 4235, boa. 07308. Correto, chama pronto, puxa acionamento. Reportar no localizador, autorizado o procedimento 2782. 35, baixou e travou? Afirmo, 4235. Pouso autorizado, cabeceira 10, vento no 60 graus, 7 nós. Livre pouso na 10, 4235. Dois zero nove. 2209-592. 5972, Rio autorizado descida 3.000 pés. 3.000 pés, 1015, o Rio 592. 1246, desça 4.000 pés, ajustado 1095. 4.015, bom, 1246. Azul 2782, confirme, tem referências visuais com terreno? Firmo, condições visuais com terreno. Mente Azul 2782, foi na proa do marcador externo e decidiu no 1703 com referências visuais, reporto receptando. 7.700 na proa do externo, 2782. C5972, sob vetoração, vai na proa 220, limitada pelo custo localizador. Proa 220, limitada pelo localizador, Rio 5972. Azul 4235, solo 34, libera a direita, solo no 208. Direito 208 ou solo azul 4235? Me desculpe, 4235, 1211 é o solo. Direito 211, 208, acho que eu controlo, né? Obrigado, boa noite. Azul 4235, ele pronuncia, escuta. 4235, táxi Alfa, reportando a Juliette. Alfa vai chamando a Juliette, 4235. 5972, curva esquerda, na proa 200. Esquerda, proa 200, 5972. Background, 0484, stand number 11, we are ready for start-up and put-down. Approved, back in start-up, we're up to 084, correct for text. Okay, start-up and put-down, approved, put-down, put-down. Rio 5972, desça 2.000 pés. Ah, 2.000 pés, Rio 5972. Rio 5972, para interceptar o curso localizador, curva esquerda, na proa 160, resposta interceptada. Esquerda, proa 160, interceptar o curso localizador, Rio 5972. 0-2-7-8-2, chame torre 1-9-8, decimal 9-5. 10-2-9-5, azul 2-7-8-2. Boa, obrigado. Salvador, azul 2782. 2782, pouso autorizado, capiteiro no zero, vetor no 70 graus 10, nosso cheque 3. Gente, azul 2782, pouso autorizado 1 no zero, trem baixado e travado, confirme somente o vento. Azul 235, ingresso Juliette para 09. Juliette para 09, para 235. Táxi 3305 com um certinho da borda, alterna na sol, 3 horas de autonomia, 3 horas. 3305, livre táxi, pátio principal em Índia, ponto de espera, torre 1-9-8-9-5, ajuste no 0-5, bom voo. 0-5, pátio Índia, 3295, obrigado, boa noite. Azul 2782. 180 graus, 9 nós. Muito grato. 5972, passando do Nagora, complete final do procedimento LS, chame torre 1-8, decimal 95. 8-9-5, volta. Torre Salvador, Rio 5972, está com NS da pista 1-0. 5972, continue aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguardo autorização de pouso, 5972. Voe na proa de pelo. 0-5-0 na proa de pelo. Autorizado. 3-3-3-0, tem quanto tempo de espera? Mateu ponto zero da 3-3-0. Solo 40, libera a direita, solo 1-2-1-1. Libera a direita, 2-1-1, grato, boa noite. Solo, boa noite, azul 2782, entrou na sua, escuta. Rio 5972, pouso autorizado, capiteiro no zero, vento no 70 graus 7. Rio 2272. 72 acima, pouso autorizado, capiteiro 10, vento no 70 graus 8 nós. Autorizado, Rio 5972, sim. 1246, desça 2 mil pés, autorizado no final do procedimento LS que foi na pista 10, reporte no localizador. Localizador, chefe a porta d'água, 2 mil pés, autoriza para onde duna. 1-2-4-6, autorizado, voador. Voador, na voo 2-4-6. Autoriza aí, a dona, sorriu, 9-8-9-0. 9-8-9-0, aguarde. A 9-8-9-0, confirme sua velocidade indicada. 300. Aceite, 1-9-8-9-0, autorizado voando para o Ditona, Inicie redução para 2509. Bom, 1-8-8-8, acione identificação, desça para nível de voo 060 via chegada Bonfim. 060 via chegada Bonfim, voo 1-8-8-8. 1-9-8-1-0, autorizado para descida 3 mil pés, ajustado 1-9-0 no 5. 084, clear to taxi via my neighbor in India, onboarding point 110, tower 118, contour 95, altimeter side 1015. Okay, so we are taxiway, India taxiway Alpha, holding point around 10, we got the tower 118, it's 1905, 050-84. Uno 8-8-8, reautorizado descida 4 mil pés, ajustado 9-0-1-5. Ok, reautorizado 4 mil, 9-0-1-5, ajuste gol no 8-8-8. Confirmado, autorizado, sem restrições de altitude, gol no 8-8-8. Uno 8-8-8, está livre das restrições de altitude. Gol no 8-8-8. Falou, boa noite, 5972, boa noite, Alfa e Kilo, para o Pátio 3, centralizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, centralizador, 5972. Azul, 6-2-4, qualquer dentro de 125, level 05, 0, vai a my arrival. Canal 624, 102 Fighter Level 050, via Mari Arrival. Via Mari Arrival, Canal 50, 102 Fighter Level, Canal 624, negative, initially, your number 4, following it. Estabilizado INS, o voo 1246. 1246, completo sinal do procedimento ILS X-Ray, chame-se o R1 no 8 decimal 95. 1246,